meu nome é Pedro Paulos e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, o Brandos Costumes. Hoje temos um episódio dedicado ao melhor da estação. Vai ser pouco mais de meia hora, mas vai valer muito a pena. Vamos ficar com Cocktail à tua espera. Amanhã não sei se espero por ti. Sabes, eu passei a vida aqui. Feita teu lençol para te saudade do prazer. vontade de voltar, do desejo de esquecer o que acabou. Alguém longe que sonha em meu jamais percebeu o meu coração. Quem passou por mim, lágrimas deixou, lágrimas assim de quem ao amor se entregou, ainda estão no meu olhar a chamar por quem as vi. Gotas d'água por secar que me não deixam sorrir, são desejos de um encanto que quebrou. Alguém longe, querido, só meu, nunca morreu no meu coração. Simples. assassinas nosso amor. E eu fico aqui sozinha a sofrer por tanto amar. Isso não se faz, já não se faz a ninguém. Não é maneira de tratar uma mulher. Isso não se faz, já não se faz a ninguém. Muito menos a quem tanto bem te quer. Isso não se faz, já não se faz a ninguém. Muito menos a quem tanto bem te quer. Muito menos a quem tanto bem te quer. Sei o que vocês estão a pensar, isto parece ser um episódio bastante, bastante triste, mas não é. Tivemos a ouvir Isto Não Se Faz, da Ana, ela que tem músicas um bocadinho mais, podemos dizer, fuleiras, não sei se será a palavra certa, mas tem músicas noutro registro diferente. Acaba por entrar dentro daquela coisa do Pimba, mais tarde, mas aqui tinha umas músicas New Wave, assim, high energy, sei lá, uma pequena influência bastante interessante. Antes tivemos a ouvir Ana Mar com Lágrimas, ela que tem um projeto agora com o Alexandre Soares, que foi do GNR, usou Se Vai Doce. E começámos, como vocês sabem, com Cocktail, Isso Não Se Faz. Aí não se faz, mas vamos avançar para um artista que era conhecido nos anos 90 e que não era nada unânime. Curiosamente, era um artista que ninguém esperaria que eu trouxesse para aqui. Ele é Pedro Miguéis e a música, digo-vos já, é incrível. É produzida pelo Pedro Saraiva, dos DR Sax, que agora tem Saraiva, e chama-se As a Tal. Vamos pôr no play. I can feel that. Do you want this? Sinto o tempo passar. Pronto, tivemos a ouvir Pedro Miguéis, claro que era És a Tal, És a Tal, esta música claramente é a tal de Pedro Miguéis, porque não consegui encontrar noutra, assim, neste registro e com esta, com este encanto, chamemos-lhe assim. E depois tivemos a ouvir PSP, o projeto de Vítor Rua, que fez depois do GNR, juntou-se a outra força militar, não é? Foi Portugal Não Sei É, uma nova versão desta música. Ele que já foi entrevistado aqui no Brandos Costumes. Agora está na hora de continuar. E quando fui pela primeira vez à rádio, foi à prova oral, fui falar do Brandos Costumes. Lembro-me que o NBC falou desta música que vou tocar a seguir e eu estupidamente ainda não conhecia. Eu não sei porquê, falhou-me, passei ao lado desta música. Mas devo dizer que é incrível. Eles depois em 2006, penso que seja 2006, voltaram a regravá-la. São os In Loco e a música chama-se Já Não Há Heróis. ainda virá o dia em que se levantará um homem muito forte que todos derrotará. Todos se voltarão contra ele, mas o mundo cairá nas garras do tirano. É o ódio pela paz. Já não há heróis que consigam levantar a moral dos impérios caídos. Quer esquecer-te e não consegue. Eu que te espero, eu que te quero, eu que sonho a ter para sempre teu amor. Teu amor, eu sou aquele que por amor dará a vida. Eu sou aquele que mesmo longe não te olvida. Sou quem te espera e desespera, e o que reza cada noite por amor. Eu estou aqui, aqui para crer-te. Eu estou aqui, mesmo longe não te ouvida. Sou quem te espera e desespera, e o que reza cada noite por amor. Eu estou aqui, aqui para crer-te. Eu estou aqui, ai, ai, ai, ai, ai. Tivemos a ouvir In Loco, Já Não Há Heróis, e depois foi o Tony de Matos. Eu sei que é um clássico, Eu Sou Aquele é um clássico, mas eu não consegui evitar não tocar esta música. É muito intensa e penso que já alguém já deve ter feito cover desta música. Não sei se foram os Anjos, mas esta claramente é a melhor versão da música. Não é que os Anjos não pudessem ter feito uma versão boa de uma música, simplesmente esta aqui é aquela intensidade que não dá para... é difícil de igualar. Não digo que seja impossível, mas é difícil. Devo dizer que chegámos ao final deste episódio do Brandos Costumes. Temos só mais uma música e depois eu vou-me embora. e vocês ficam aí. Se vocês quiserem saber alguma coisa, se quiserem alguma informação, sabem que podem mandar mensagem pelo pedropaus@brandescostumes.pt ou então no Facebook, pela página do Facebook. Se quiserem também podem ouvir os outros episódios em www.brandescostumes.pt. E até digo mais, vamos ouvir uma música que para mim foi a melhor descoberta dos últimos meses. Ela é uma pessoa conhecida, é Nuxa. Ela fez parte deste conjunto, que era as Cuchi Cuchi. E a música chama-se Não Morra de Ciúme. A música parece que tem assim algum toque de brasileiro na letra, mas eu posso dizer que é bem portuguesa. Até posso dizer que foi o Nuno Rodrigues que compôs esta música. E acho que está na hora certa para ouvi-la. Eu assim me despeço. Esta música vai destoar um bocadinho com a outra música de estação, vai ser um pouco mais animada, mas eu não consegui aguentar. E acho que quando não se consegue aguentar, tem que se partilhar, e partilha-se logo, porque eu acho que vocês vão gostar desta. Até daqui a 15 dias, e já sabem, não se esqueçam de ser altamente, e um abraço. Calma, não me esqueci da música.